TAC 1862, quando a ponte estiver pronta, nós 096, eu ajudo Jesus 4307. Ainda não avisar o contrato, o Mike Bravo de fora. Mike Bravo Uniforme decolou os 3-4, chame o controle em 199 decimal 8. Controle Salvador, bom dia, trip 5220, sinais diferentes, tem essa informação, Mike, no ponto ideal. Trip 5220, acena identificação, via chegada Amanda, esse é da nível de voo 050. Via chegada Amanda, até o 050, 5220. Objeto 6740, desça via para 2000 pés, QNH 1005. Comem 15 para 2000 pés, via chegada. 6740. Confirmando direto, tem o Zulu pronto. Ali mantém cabeceiro 10. Gente, aguarde. Logo, Mike Bravo Uniforme, suba até nível de voo 150. 150, quando possível, 170, Mike Bravo Uniforme. Gente, eu contato com Mike Bravo Uniforme. Mãe de Alfa, fonte para a torre, 198, só 62, que negar 1015, ou no 260. Cedendo passagem à aeronave da Azul, vai ter que ser à sua direita. Gente, vai seguir via Índia e Alfa, do ponto de espera de 802. Seguindo passagem próximo, Corona 260. Objeto 6740, informe velocidade. Iniciando redução para 250. Gente, objeto 6740. Trip 5220, informe a velocidade. Até do high speed. Informe a velocidade, trip 5220. 250. Só não tem condição de manter até 3 milhas externas. Trip 5220, não entendi, confirme sua velocidade. Está mantendo 250 e tem condições de manter 250 até 3 milhas do externo. Estamos Zulu, decolou os 37, acione transponder 5456, acionou 5356. 5456, acionado Juliette Tango Zulu, 198. Afirma. Torre Salvador, muito bom dia aí, Nazul 4207, ponte espera pronto. É uma possibilidade, Matheus 040, comandante final, por exemplo. Aguarde, Leite Bravo Delta. É, abre o risco 50, AP9M 857, seguro, AP Zulu 16, e decolamos da 10 da EOLE da Diné. 198 é o controle, 5517 aciona. Estou confirmando após Leda, vou direto Bidev. Passa o feedback final, 391. Leda, Bidev, copiou. 3191, não reposto já, tá no 612. Pro Sul, qual o destino? Ciente, livre decolagem pro Sul da 17, 090 graus, 149, Guardião 01. Oi, bom dia, o Golan 260, estará pronto. Abatango, Juliette Bravo Delta, informa que o nível mínimo na aerovia 060, confirme se rota e nível já voados em condições visuais. Depois espera a 60. Patrola, Juliette Bravo Delta, pois não. Juliette Bravo Delta informa que o nível de voo mínimo na aerovia é 060, confirme se rota e nível já voados em condições visuais. Como foi, cara? Tem ciência do nível mínimo da aerovia. Mas já foi voado anteriormente. Ciente, Juliette Bravo Delta, autorizado nível de voo 040. Muito obrigado, cara. Guardião 01, decolou os 40, chame o controle em 119.8. 40.398.01. Azul 4209, autorizado decolar 100 graus, 159. Livre decolagem, azul 4207. Gol no 260, autorizado, alinhar e manter. Ali mantei, gol no 260. 050, reposto estabilizado. Poderia confirmar, pro 05? 050, objeto 6740. Ok, pro 050 para o localizador. Objeto. Controle, é o Guardião 01. Guardião 01, não prossiga. Decolou de Salvador, está na vertical de Itapuã, vai até Pituaçu e retorna para Salvador. Guardião 017, na escuta permanente do controle, quem negar no 015. No 015, na escuta permanente do controle, 01. Trip 5220, vetoração para o sequenciamento, curva direita proa 180, limite é o localizador. Eita 180, limite localizador. Ataque Santa 3895, está com ONU a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando galhão. 295, livre táxi, seja Juliette Cogente, Índia e Alfa. Ponte perdão no 02, 198, decimal 62, que nega 1015. Índia Alfa, 1186, o ajuste no 06. Confirme, trip 5220. Ok, então tá retornado, avião 80 para 160, vamos na esquerda. Ok, mantenha a prova 160, trip 5220, seu limite é localizador. Ok, limite localizador. Drone Salvador, azul 4207, muito bom. Seu limite é o Telemark 080 de Simbra. Ok, Telemark 080 de Simbra. Tipo 5220, desça para 3000 pés, que é negar no 0, 1 no 5. 3000 pés, no 0 no 5. Controle Salvador, azul 4207, boa. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 360 na EL, 4207. Pronto, bom dia. Bom dia, após o Boeing da Gol, autorizado a linha e manter. Após o Gol, a linha e manter, está 3895. Tudo 150. Tango, Juliette, Tango, Zulu, feitura só para separação de tráfego. Não, manda desculpa. Suba até nível de voo 100. Juliette, Tango, Zulu, suba até nível de voo 100. Tango, Zulu, 100. Trip 5220, desça para 2000 pés, que é negão na 015. A 2000 pés, na 015. Boa. Boa, aqui, 24. Pode a 0, chame Torre, 1 na noite, 2006. 2006, 01. 1 no meu pés, corredor axé, curva direita, posta da colagem. Controle 119, decimal 8, aciona 01 no segundo, ofício de leste. Bom. Prossiga. Tá em Piatã, tá de regresso, por favor. Livre regresso, chame final, parte 4, autorizado, proa direta. Autorizado, proa direta, parte 4, 01. Alfa, ofício de leste. Tan 3895, autorizado decolar, 100 graus, 15 nós. Decolagem 3895. Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 133, decimal 65. 2685, 5 Juliette, adiante. O 1260, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 390, sai da PUCA. 390 na PUCA, 1260. Jesus, 4060. Prossiga. Vai no controle 3895. Azul 4060. Azul 4060, acena identificação, via chegada Mari, desça até nível de voo 050. Azul 4060, via Mari, identificação 050. Controle Salvador, bom dia, TAN 3895, saída da EL, cruzando 1300 pés. TAN 3895, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. 340, saída da EL, TAN 3895. Objeto 6740 estabilizado. Localizado. Quando possível, direita por onde? Direita de Leda, o TAN 3895. 3895 autorizado a proa de Leda. Direto Leda, 3895. Bem ativo, estabilizado, 6740. 6740, chame Torre, 1 na noite, 26. 386. Trip 5220 autorizado final do procedimento ILS X-Ray após estabilizar o localizador. 2220. O 777 autorizado por seguro 320, saída Luneta, ponto direito. A primeira curva direita, transponder 5513. O controle 119, decimal 8, gol 1777. O 1777 confirmando saída da EL, Leda. Saída da EL após da EL, voa Leda após voa direto. É posto inspeccionado. Confirmando, da EL, Leda após direto Porto Seguro. O deslocará para o acionamento Gol 1777. O 4207, copiou o controle? Negativo, siga o 4207, não escuta agora. Chame Recife, 125, decimal 1, alternando, 133, decimal 25, azul 4207. 251-3325, azul 4207, esse é o centro Recife, obrigado, Salvador, até uma próxima vez. Pastor, no 7, 8 milhas da posição Conde, chame controle Acaju, frequência 120-3. 203, controle Aracaju, vai chamar o pastor. Webjet 6740 na final normal. Web 6740, autorizado pouso 090 graus, o nome é nosso. Autorizado pouso 6740. Trip 5220 estabilizado. É. Somente no localizador. 5220, complete aproximação, chame torre 118, próxima meia. 220. Azul 4060, desça via para 2000 pés, QNH 1015, reposta estabilizada no localizador. Azul 4060, desça via chegada para 2015, reportar localizador 10. 4060. Controle Salvador, é o SAM 3895, solicita para 220 para evitar formações. 230 para evitar formações. SAM 395, livre desvio. Cliente, desvio 3895. 1260, suba, restrito pelo centro até nível de voo 350. Chamou 260, Salvador? Aciona 0135, o Marcos Gilete. Chamou 0135. Padrão Salvador, Força Aérea 1377. Identificação. 3895, manterá pouco quantas milhas? Por 70 milhas, 70 milhas, o 3895. Copiam os seus abordos no pátio da base. Acionamento táxi, torre 1862, Marcos Jet. Força Aérea 1377, acena identificação. 0 para Guarulhos. 1477 Guarulhos 360 autorizado. E eu prevejo que 50 decolte 10 com curva direita, Cera da El, Leida, após PDEV, controle 19.8, acena 5524. 740 no solo 52, libera a direita, solo 121.9. Libra a direita, chama o solo 1219, web 6740. Mike Juliette, Romeu, livre táxi, chama para ingresso, 117. Identificação, Força Aérea 1377. Dael Leida, após Leida, voo PDEV, reporta inspeccionar, voo no 477. Dael Leida, PDEV, voo no 477. 3191, push acionamento no meia dúzia. Autorizado, 3191, reporta pro táxi, meia dúzia. Passarei. Solo Salvador, boa tarde, a Web 6740 livrou a pista. 6740, boa tarde, livre táxi, Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio 3 ou no pátio 1, confirma? Reporta na saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1, no Web 6740. Tá, ok, reporta na saída do pátio 3. Não, mais. 24, senhor, ou 04? 24, tá. Correto, 5524 é a porta push. O gol no 477. Obrigado. Chegou agora? Ponto aéreo 377 identificou, informa que se encontra na radial 220 a 41 milhas do VOR. Sim, contato radar, está sob vigilância, mantém o nível 130, 1377. 1377, mantendo o nível 130. 1377, chegada é a Mari, vou na prua da posição ITAP. Desça aí, mantenha o nível 050. 1377, confirme a prua para manter? Prua da posição ITAP, é o fixo após a posição Mari. Estimativo, voará na prua ITAP. Controle de Tapa Tango, Juliette, Tango Sulu. Com curva direita para a decolagem, chama 0136, o Romeu Vasco Bravo, controle 199, décima 8. Recife, frequência 125, décima 1, alternando 133, décima 25. Cliente, após desvio Zeudes, 125, 133, 25, Recife. Saldeiro Azul 4060, solicita da 60 para desvio de informações a frente. Azul 4060, livre desvio, é possibilizar o localizador. Estará praticamente para de Duna. Juliette, Tango Zulu. 7 Tango Zulu, prossiga. Vacilão de 080 para o Tango Zulu. Autorizado 080, Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu. Amador, bom dia, parceiro 2230. 3230, prossiga. Bom dia, perdeu o contato com a Recife, está mantendo 350, está 94 milhas de Salvador, ponto ideal de descida. Sareda 2230, chame Recife, 128, décima 8. 288, já fez algumas tentativas, vai chamar de novo. Tentou em 13325? Não, ainda não, obrigado, 13325. Uno a bordo, 94 horas, Campinas. 391, Juliette Alfa, ponte para a torre 118, espalha 612, que nega 1015. Gol 1777, mantém a posição e aguarda para o push, ok? Mantém a posição e aguarda. 1777, show, mantém a posição aguardando. 1777, solo, confirmando, mantém a posição, aguarda, nova autorização para o push. Positivo. Trip 5220, livrou na sua escuta. 5220, quilo 43, posição 05, 43, posição 05, trip 5220. Assente, 5220. 567-40, fazer 2, ingresso, Juliette, portão 07. Zona 7 decolar, autorizado decolar com proa norte. Vento 090 graus, 18 nós. Autorizado, ingresso, portão 07. O Gol 977 vai tentar a Boeing da Web, ingressando no PAD. Nas aguarda no momento, após o mês, autorizado, busca o adicionar a porta. Sete, após o Web, vai iniciar. Descendo para o 060, 5240. Estamos direto, estamos um informe estimado de pouso. Bombo 445, autoriza a proada presente. Autorizado, direto, Tango Zulu. Tango Zulu. E a decolagem autorizada. Torre, tá 3191, boa tarde, pronto, no ponto de espera da 10. Aulinha e manter. Aulinha e manter, 190, 3191. Alfa Vitor Juliette, decolou 57, curva direita, corredor axé. Chame o controle em 199, décima 8. Chamar o controle 199, décima 8, Alfa Vitor Juliette. Papapá, Mike Juliette, Romeu decolou 58, chama o controle, 1998. 1199, decimal 80, Romeu. Stan 3191, autorizado decolar, 090 graus, 169. Ali decola da 10, tá 3191. Seu nível 090. Afirmativo. Salvador, Alfa Victor Juliette, Evasão 7, transponder 0151 na sua escuta. Alfa Vitor Juliette, mantenha 1 no mil pés no corredor Axé. Reporte fora da barra. Mantenha 1 no mil pés, corredor Axé, reporte através fora da barra. Alfa Vitor Juliette. Trip 5240, qual a razão de descida que está empregando? Mantendo 2 mil pés. 7. Controle Alfa Papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, Proa Norte, reporte a... Vai se afastar até quantas milhas, Mike Juliette Romeu? Vai para rotatória inicialmente após subúrbio, senhor. Até rota Bonfim. Sede. Rotéria 1377, vetor para separação de tráfego, curva à direita, foi na proa 030. Rotéria 37, direita, proa 030. Reforma o tráfego na posição de 10 horas, passando nível 100, com Embraer 1170 da Trip. Descendo para o 060 a meia dúzia de milhas. Força aérea 5. Azul 4060, localizador. Chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia, azul 4060. 18,6, boa tarde, 4060. Olá. Juliette, Tango Zulu, chame Recife 1-3325, alterne 1-288. Zero. Chame final normal. Foi para 4060, chamará. 3191, decolou os 400, chame o controle. Chamar o controle 098, 3191, boa. Controle Salvador, é o Santos 8001. Informação, Salvador, bloqueia, passaria 2230. Passaria 2230, identifique e desça o 040, chegada Amanda. 040, Amanda, 2230. 08001, identifique, desça ao 050. Identificou, descendo ao 050, 1800. Trip 5240, desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro no 05, reposto estabilizado, LS. A 2 mil pés, no 05, passará estabilizado, 5240. Rotério no 377, curva à esquerda, vou na proa norte, limitado pelo localizador, desça e mantém o nível 060. Força aérea 1337, curva esquerda. Esquerda norte, pro norte, desça e mantenha o nível 050. Contato pelo localizador, 1377. 4060. Autorizado pouso 100, grau 179. Tive pouso no 0, 4060. 380, autoriza, está presente, está com referência da El ou Leda? Oi, Bro de Leda. Leda, obrigado. Controle, o Mike Juliette Romeu passou a rotatória, agora está com o Pro de Paris. Gente, Juliette Romeu. Guardião 01 no controle, já em Itapuã, com intenção de pouso em Salvador. Guardião 01, chame torre 1 no 8, decimal 6. 1 no 8, decimal 6, grato, Guardião 01. Para o controle Salvador? O 01 já está em Itapuã, com intenção de pouso em Salvador. Autorizado direto PAT 4, PAT do Graé, Guardião 01. Autorizado PAT do Graé, Guardião 01, na grata. Livre PAT, chame para ingresso, 197. Atingindo 60, o 1377. 1377, desça para 3 mil pés, QNH no 015. Gente, para 3 mil no 015, ajuste. Bravo no ponto zero. Além mantém 17. Além mantém, bravo. 01, reporte solo do Graé, uma centena com 15. Repatriar solo do Graé, guardião 01. Azul, solo em Salvador 03, direita, solo 1219. Direita, solo 219, azul 4060, obrigado. Solo Salvador, bom dia. Azul 4060, Libra. Azul 4060.